103305, torre agora 118, decimal 6, bom pouso. 186, obrigado aí pela coordenação. Boa noite, OTAN 3305, já estabilizado no LS Sector da 10. Boa noite, cheque o trem de pouso. Baixei, travou. Autorizado pouso no 20 graus, 09 nós, OTAN 3305. De pouso, 3305. Salvador, muito boa noite. É Portugal 020, information Charlie to Lisboa, flight level 370, here on gate 11 and requesting our clearance. É Portugal 020, good night, clear to Lima, Papa, Papa Tango, via Upper Zulu 10, November Tango Lima VOR. Then upper November 873, in tall position, flight plan route, flight level 370, after takeoff, left turn, Puka and Zipak transition, SCOC code 5475, approach control 120.8. Portugal 020 is clear to Lima, Papa, Papa Tango, then Upper Zulu 10, November Tango Lima, Upper November 873, Intol, then flight plan route, climbing flight level 370, after takeoff, left turn, Puka departure, Zipar transition, squawking 5475, and departure frequency 120.80, Portugal 020. That's correct, call me ready to start. Call the Propulsion Center, Portugal 020. 3178, no solo aos 46, liberou a direita, ingressou agora na Alfa, livre táxi para o portão 07. Livre para o 07, tá? 3305. Portão 09, corrija, portão 09, tá? 3305. 33-0509, via Alfa Juliette. Papa, Paulo Salvador, copia Vitor Bravo Lima. Adiante. Paulo Salvador, copia Vitor Bravo Lima. É a torre, adiante. Vitor Bravo Lima, pede atualização de reboque da remota para Finger número 4. Qual pátio o senhor está? Na remota 3. Remota 3 do pátio 3? Positivo, peço pressão para colocar para a finca número 4. Autorizado, chame ao término do remoto. A minha escuta é permanente. Ok, obrigado. É Vitor Bravo o quê? Vitor Bravo Lima. A posição de destino é a posição 04 do Pat 1. Positivo, posição 5 é 4. Gente, obrigado.